Apocalipse de Jesus, o Cristo, para os simples de coração. Meus amigos e meus irmãos, continuemos a nossa jornada cultural e espiritual pelas brilhantes páginas da Escritura Sagrada. Porque não basta instruir, não basta educar, é preciso ir além, reeducar até mesmo os educadores. Por isso, o irmão Zarur lançou na LBV, desde os seus primórdios, a Cruzada de Reeducação Geral. E a Cruzada de Reeducação Geral prega que é necessário instruir. Isto é a sabedoria humana, a alfabetização humana. Eu digo, o beabá, mesmo que seja o conhecimento da física mais elevada, da matemática mais exigente, da química mais preciosa, da literatura mais sofisticada, da história mais pesquisada, da geografia mais estudada, da economia mais analisada, as minúcias. Isso tudo é o beabá, porque faltará sempre alguma coisa, o toque do Espírito. Isto tem início na educação. Mas também não basta educar. É preciso espiritualizar, evangelizando, apocaliptizando as massas. Não ao pé da letra do fanatismo que mata, que o apóstolo Paulo não aceitava, porque ele declarou alto e bom som que a letra mata, o Espírito, entretanto, vivifica. E o próprio Jesus também diz que a carne, quer dizer, o campo fértil da letra, para nada serve, pois o Espírito vivifica, sopra onde quiser, quer dizer, aparece onde quiser. E revelou à samaritana que Deus é Espírito, que nós fomos criados à sua imagem e semelhança em espírito, que vai evoluindo nas vidas sucessivas até tornar-se, como também preconizou o apóstolo Paulo, com a estrutura, a envergadura e a grandeza do Cristo. Numa vida ninguém consegue isso. Nem Jesus deixa de ser o Salvador por causa da reencarnação. Isso é um absurdo. Porque, pelo contrário, ele é mais Salvador ainda. Porque não deixa nenhuma alma perder-se. E quando você na escola não estuda, você repete o ano. Isso é a reencarnação. Mas você tem direito a chegar ao fim do estudo. Bem, aqui está o velho apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Aliás, eu vou começar no versículo 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. e da profecia, digo eu. Que Deus é quem faz a profecia através do Cristo, que se vale do Espírito Santo e dos anjos, como no caso de João Evangelista com Apocalipse. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O Espírito vivifica. Bem, a gente se empolga. Nós estamos estudando os profetas e o fim dos tempos dentro da série O Apocalipse de Jesus para os Simples de Coração, mostrando que a profecia permeia toda a Bíblia Sagrada, desde o Pentateuco Mosaico até o Apocalipse. Que muita gente, quando fala em profecia, pensa só no Apocalipse. Se esquece que Jesus profetiza no Evangelho várias vezes e que os profetas do Velho Testamento são campeões da profecia. Vamos lá, vamos continuar a nossa jornada cultural e espiritual. Estamos explicando que não basta instruir, é preciso educar e mais, reeducar até mesmo os educadores com o Evangelho e o Apocalipse. Não ao pé da letra que mata, mas diante do Espírito que vivifica, da verdade que liberta e do amor que ilumina. Vamos na nossa jornada cultural e espiritual. Pela Sagrada Escritura, Deuteronômio, último livro do Pentateuco Mosaico, capítulo 11, versículos 26 a 28. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos de Deus, nosso Senhor, que hoje vos ordeno, determino. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor nosso Deus e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Alguém pergunta, mas que negócio é esse de bênção e maldição? Deus abençoando uns, amaldiçoando outros? Que Deus mais doido? Tem gente que pensa assim, às vezes não tem claro de dizer, mas pensa e age de acordo com essa forma de concluir as coisas dementada. Vamos lá, explicação. Meus amigos e meus irmãos, eu gosto sempre de chamá-los assim, como fazia o irmão Zaru, de saudosa memória, Deus sempre respeita o nosso livre-arbítrio. Eu costumo dizer, já disse aqui várias vezes, que Deus nos deixa moralmente livres, mas não imoralmente livres. Então, se fizermos o bem, vamos receber o bem, isto é, a bênção, citada aqui no Deuteronômio de Moisés, no capítulo 11. Se fizermos o bem, vamos receber o bem, isto é, a bênção. Mas se fizermos o mal, se compramos o mal, isto é, a maldição, teremos que pagar por ele. E é caríssimo, porque a coisa é dolorosa. Entretanto, o que fica bem claro é que nós, é que fazemos a escolha no exercício do nosso livre-arbítrio. Vocês vão de concordar que não há nada mais democrático. A vida, apenas dispõe diante da criatura a bênção e a maldição para a escolha. Vocês não falam tanto em livre-arbítrio, não querem tanta liberdade, mas liberdade sem responsabilidade, sem seriedade, gera confusão, gera atropelo, leva ao caos. Porque muita gente fala muito em direitos e esquece os deveres. Uma das coisas que eu gostei muito do irmão Zarur é que ele botou nos estatutos da LBV primeiro os deveres, depois os direitos. Porque quem não cumpre os seus deveres, como é que quer ter o beneplácito dos direitos? É bom lembrarmos a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17, quando ele diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito de Deus, aí existe a liberdade. Eu já disse muitas vezes na minha pregação assim, informal, conversando com vocês, lembrando da democracia, eu estou sempre afirmando que a democracia é justamente o regime da responsabilidade. Quanto mais responsável o povo, mais ele se privilegiará dos benefícios da democracia. E ela vem com a educação, com a instrução e educação, a reeducação. Muita gente sabota as bases da democracia, sustentando a ignorância do povo, mantendo o povo na obscuridade, na penumbra, isto é, sem instruí-lo, sem educá-lo, dando muito circo, bastante circo, porque aí o povo fica distraído e não percebe que está sobre a chibata, que é mantido na senzala e troca todo o seu esforço, toda a sua riqueza imanente do seu espírito, porque riqueza ou pobreza está dentro de nós, por qualquer bugiganga que lhe é oferecida depois da esbórnia, depois da bebedeira, depois da alegria insensata. Eu não sou contra a alegria, não. Mas eu me recordo muito dos Césares Romanos e vejo espalhados pelo mundo os seus êmulos, os seus discípulos sequazes. Eles diziam: panes et circenses, pão e circo para o povo. Vamos encher o circo máximo dos cristãos oferecidos, as feras, o Coliseu de Tito e Vespasiano com os gladiadores que lutarão até a morte para a satisfação desse povo sanguinário. Estou falando do povo daquele tempo, porque hoje o povo vai para o futebol. E se a violência, a LBV combate bastante, com bons resultados, isso dito por muita gente do ramo, porque a LBV bota aquelas faixas, e o seu lema é: esporte é vida, não violência. Bem, o que fica bem claro, é bom repetir, é que nós fazemos a escolha no exercício do nosso livre-arbítrio. Então, não podemos nos queixar da consequência. Nós que escolhemos o caminho. Quando nos deixamos conduzir pelo lobo, nós escolhemos o caminho. Isso nada mais democrático que isso. A vida, sempre a vida, é que apresenta à criatura a bênção ou a maldição conforme o seu comportamento. A escolha é livre. E é uma questão simples, simples de justiça. Naturalmente que apresentada em linguagem bíblica, sempre candente. Os profetas são eloquentes, falam forte. Por quê? Porque o povo não queria ouvir. E até eles eram apedrejados, cerrados pelo meio, mas não deixavam de dar a sua mensagem, como Jesus quando distribui aquela missão para aqueles discípulos que no final se reduziram a 12. Saísse pelo mundo pregando o reino de Deus, tá? É chegado o reino de Deus, curai os enfermos, vesti os nus, afastai os demônios, dai de graça o que de graça receberdes. E ele diz também, chegarmos numa cidade, levarmos a sua palavra e a gente lá, as pessoas não aceitarem, ele diz assim, sacudi o pó das vossas sandálias contra aquele povo. Mas não deixareis de dizer, de afirmar, é chegado o reino de Deus. Quer dizer, não adianta. Não adianta. Eles podem não querer, mas vocês não vão deixar de dar a mensagem. Está aqui, ó, no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, no capítulo 10. É a missão dos 70. Vale a pena ler isso aqui, não é? Nós estamos aqui para aprender. O Apocalipse, você vê aí 2 milênios. Poucos lhe deram atenção. O Evangelho aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Menos do que com o Apocalipse. Mas eu pergunto, vou em frente, alguém cansado aí? Não! Bom, diante disso, vamos lá. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 10. Vamos até o versículo 12. Depois eu prometo, lerei integralmente. Como fiz outras vezes já. Vamos lá? Depois disto, o Senhor Jesus designou outros 70 e os enviou 2 a 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Isso acontece com o Apocalipse. Ele vem precedendo a volta de Jesus e nós temos que anunciá-lo. Prosseguindo com o Evangelho. E lhes fez a seguinte advertência. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor Deus, o dono da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Mas não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Abre parênteses. Pode parecer estranho que Jesus mande os discípulos pregarem pelo mundo e diga, e a ninguém saudeis pelo caminho. Isto aqui significa afirmar o seguinte, que não devemos perder tempo com as distrações do mundo quando somos possuidores de uma tarefa tão importante como esta, de pregar o reino de Deus por ordem de Jesus. Então não percamos tempo. Cumpramos a nossa tarefa. Jesus não iria dizer que eles não falassem ao povo. Ele queria justamente isso, mas que fossem cumprir a tarefa corretamente aos lugares que ele mandou. E ele prossegue. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Porém, se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o operário do seu salário. Não fiqueis a mudar de casa em casa, que é um conselho sábio. Quando você vai à casa das pessoas, pode acabar envolvido nos problemas da família da pessoa. E ao invés de pregar a palavra de Deus, você cairá rotundamente numa área de agitação restrita. Se você vai numa casa e ali está pregando, todos os outros que morarem na redondeza, se interessarem, virão ouvir a sua palavra. Mas se você ficar pulando de galho em galho, acaba levando chumbo. Acaba se envolvendo numa série de confusões. Também quando ele diz que o pregador, o discípulo, deve permanecer na moradia de quem lhe abre a porta da casa e o coração, naturalmente, não significa que quem vá lá ficar hospedado vá se valer do amor daquela criatura para explorá-las. Quem fizer isso não é um pregador da palavra de Deus, não é um discípulo de Jesus, mas não custa lembrar. É óbvio, mas como dizia o Nelson Rodrigues, somente o gênio vê o óbvio. Só como os gênios são muito poucos no mundo, um está ali, outro está ali adiante, outro está ali, então a gente fala o óbvio. Assim vocês devem fazer. E prossegue Jesus. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. E curai os enfermos, voltando atrás. É claro, tem que se alimentar. Saco vazio não se põe de pé. Diz o velho Bezerra de Menezes, uma certa vez disse para o irmão Zarur, nem a pretexto de servir a Deus, podemos abusar do uso do vaso físico. Isso é muito importante. Nosso corpo é nossa moradia, que Deus nos emprestou. Então devemos cuidar bem dele. Por isso, as pessoas às vezes se prostituem e dizem assim, mas esse é meu corpo, eu faço o que quero com ele. Eu digo aqui, como dizia o irmão Zarur, não é não, você vai prestar conta disso aí. Foi você que disse assim, hoje eu nasço. Foi você que criou, que construiu o seu corpo. Foi Deus. Então isso aí pertence a Deus. Cuide bem, como aliás o apóstolo Paulo nos alerta a respeito disso. Afinal de contas, nós somos templo do Deus vivo. Jesus também alerta várias vezes sobre a importância desse templo, que é o nosso corpo, é o nosso interior, o Cristo interno. Mas agora, voltando ao versículo 9, do capítulo 10 do Evangelho do Cristo segundo São Lucas, na continuação da leitura. E curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes, está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai. Até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós. Mas Jesus adverte, hein? Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Quer dizer, não adianta dizer, eu não pude fazer nada porque o pessoal lá não queria me ouvir. Não. Jesus diz que devemos sacudir o pó das sandálias contra aquela cidade, mas não podemos deixar de cumprir a nossa tarefa. E avisar a todos, não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. E digo-vos, prossegue Jesus, que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ele próprio diz em outra passagem do Evangelho que a quem mais foi dado, mais será pedido. Para terminar, o irmão Zarur, saudoso fundador da LBV, resumiu a questão da bênção e da maldição que estudamos antes, num ditado alusivo ao novo mandamento, ao mandamento novo de Jesus, quando afirmou: o novo mandamento de Jesus é a chave da vida e a chave da morte. Vocês veem que a preferência, quer dizer, a escolha, continua sendo nossa. Então saibamos fazer a escolha perfeita para que não aconteça que nos venhamos a dar mal. Queremos ter liberdade? Então estudemos essa palavra de Paulo apóstolo na sua segunda epístola aos Coríntios, que eu sempre repito aqui, capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor Deus é o Espírito, e onde está o Espírito de Deus, aí se encontra a liberdade. Deus está presente.